Moselle, 96.2. La FM en couleur. Descobertas em 96.2, de França, Orleans, para todo o mundo, em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h03 sur Radio Arc-en-Ciel, vous nous écoutez sur la station 96.2 et oui, vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte de 17h à 19h. Quarta, quinta-feira, que canseira. Eh oui, c'est aussi un week-end un petit peu particulier, un week-end de 3 jours. Ça va être un bon week-end, donc on aura 3 jours, même si le temps il n'est pas tellement idéal pour partir, mais on va pouvoir se reposer. Ceux qui nous écoutent, donc on tenait à les remercier de nous être fidèles sur notre station, bien, je dis bien Radio Arc-en-Ciel 96.2. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Et on commence tout de suite avec Ana Malhoa, Vamos dar un tempo. Uma vez na vida, quero olhar-te nos teus olhos e pensar. Vamos dar um tempo. podemos dar. Mas hoje não esquecemos que é um sonho que nos faz amar. Vamos dar um tempo pra pensar. Vamos dar um tempo que a vida não para. Se o nosso amor acabar, vamos dar um tempo pra pensar. Vamos dar um tempo, nada se compara ao nosso amor que vai voltar. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo pra pensar. Vamos dar um tempo que et on continue avec Gonçalo Barat à Palpaqui, à Palpali. Fui ao baile da aldeia, estava cheio de salão. Encontrei a Maria no meio da multidão. Com jeitinho lhe pedi para comigo dançar. Aceitou o meu pedido e lá fomos bailar. Mas de repente falta a luz no salão. A Palpaqui, a Palpali. Gerou-se a confusão. A palpa aqui, a palpa ali. Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali. É mais abaixo, meu amor. A palpa aqui, a palpa ali. Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali. É mais abaixo, meu amor. Ao baile da aldeia estava cheio o salão. Encontrei a Maria no meio da multidão. Com um jeitinho lhe pedi para comigo dançar. Aceitou o meu pedido e lá fomos bailar. Mas de repente falta a luz no salão. A palpa aqui, a palpa ali. E gerou-se a confusão. A palpa aqui, a palpa ali. Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali. Mais abaixo, meu amor. A palpa aqui, a palpa ali. Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali. É mais abaixo, meu amor. Meu amor.

de trabalho, de quem hoje não se vê. C'était Toque e Dança. Et là, on va écouter Maria Lisboa, Tanta Coisa Pra Dizer. Et donc, je l'ai dédié à Nicole, une de nos bénévoles qui est toujours là quand on a besoin d'elle. Donc voilà, c'est pour Nicole, Maria Lisboa, Tanta Coisa Pra Dizer. Que te vi, eu jamais irei esquecer o teu perfume no ar, o teu sorriso fez-me apaixonar e me entregar. Vivemos apaixonados, um grande amor. Nosso mundo era perfeito. Hoje confesso que fui a culpada por não estares aqui. Um olhar que um beijinho é nascido, e quando

saudade e a tua ausência. Não sei como é que eu vou viver sem ti. Talvez eu tenha errado, já não sei. Só sei que queria ter-te ao pé de mim. São tantas as saudades dos teus beijos que agora já não sinto em minha boca. Recordo esses teus lábios que eram doces, beijando os meus até ficares louca. Como eu queria estar junto a ti, para beijar-te e desejar-te tão loucamente, sentir-te em mim. Serás para sempre, eternamente amante. Para sempre, eternamente amante. Como eu queria estar junto a ti, para beijar-te e desejar-te tão loucamente, sentir-te em mim. Amor, minha loucura, serás para sempre, eternamente. C'était Marc Paul. Donc j'ai, excusez-moi, j'ai un petit communiqué à passer. Donc c'est pour vous dire qu'il y a le marché de Noël à Ormes et ça se passe le samedi 16 novembre de 14h à 19h et le dimanche 17 novembre de 10h à 18h. Donc il y aura des exposants, il y aura de l'artisanat et il y aura de la gastronomie. Et ça sera à la salle Seigneuret, c'est au complexe sportif. Agradeço ainda fazeres de mim o que hoje sou. c'était Starlight. Et on continue avec o Vila Milho, as quatro sucatas das quatro namoradas. Mas cada uma vive em seu canto. Sempre que deixo visitar, dia a dia me vou levando. Elas todas apanhadas por mim. Os meus amigos me chamam de craque. Dizem todas, mesmo falando assim, cada uma com seu sotaque. Ei, mo, não deixe da mão. Ei, mo, não deixe aqui. Ei, mo, o Algarve é grande. Vejo-me perdida sem ti. Opa, não podes deixar, faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar, mas em Marcos vai-se embora. Faz tu como deve ser, custa-me ver tua partida. Fica comigo nos Açores, ou acabo a minha vida. Se tu soubesses aquilo que eu sofro, aqui no Norte senti a minha beira. O meu coração sofre dobro, se me deixas faz uma asneira. Moçolhas, cada uma vive em seu canto. Sempre que deixo visitar, dia a dia me vou levando. Elas todas apanhadas por mim. Os meus amigos me chamam de craque. Dizem todas, mesmo falando assim, cada uma com seu sotaque. Ei, mo, não deixe na mão. Ei, mo, não deixe aqui. Ei, mo, o Algarve é grande. Vejo-me perdida sem ti. Opa, não podes deixar. Faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar, mas em Marcos vais embora. Faz tu como deve ser, custa-me ver a tua partida. Fica comigo nos Açores, ou acabo com a minha lei. Se tu soubesses aquilo que eu sou, aqui no Norte senti a minha beira. O meu coração sofre dobro, se me deixas faz uma asneira. Deixe da mão, ei, mo, não deixe aqui. Ei, mo, o Algarve é grande. Vejo-me perdida sem ti. Opa, não podes deixar. Faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar, mas em Marcos vais embora. Faz tu como deve ser, custa-me ver a tua partida. Fica comigo nos Açores, ou acabo com a minha lei. Se tu soubesses aquilo que eu sou, aqui no Norte senti a minha beira. O meu coração sofre dobro, se me deixas faz uma asneira. Ei, mo, não me deixe da mão. Ei, mo, não me deixe aqui. Ei, mo, o Algarve é grande. Vejo-me perdida sem ti. Opa, não podes deixar. Faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar, mas em Marcos vais embora. Faz tu como deve ser, custa-me ver a tua partida. Fica comigo nos Açores, ou acabo com a minha lei. Se tu soubesses aquilo que eu sou, aqui no Norte senti a minha beira. O meu coração sofre dobro, se me deixas faz uma asneira. 18h50 sur l'Arc-en-Ciel. Donc, je voulais vous parler du bal que Radio Arc-en-Ciel organise demain à partir de 21h à la salle de Montition. Ça sera avec Maria Lisboa et le groupe 25 avril. Donc, je vous dis, venez nous rejoindre, venez la voir, ça vaut le coup parce que je vous dis, je l'ai vu cette année au mois d'août. J'ai vu un de ces spectacles et vraiment, ça vaut le coup. Je voulais aussi vous dire qu'il y aura un stand pour ceux qui veulent devenir adhérents de la radio. Parce que, comme on vous dit à chaque fois, la radio toute seule n'y arrive pas. Elle a besoin de vous. elle a besoin de tous ceux qui peuvent aider la radio. Donc en devenant adhérent, c'est 20 euros par an, ça représente 1,50 euros par mois, c'est pas grand chose, mais pour la radio, c'est beaucoup. Donc je serai là-bas à l'entrée, vous verrez, où on réserve les tables, et il y aura un panneau, il y aura marqué pour devenir adhérent. Donc n'hésitez pas à venir me voir, moi ou quelqu'un d'autre de la radio, pour demander des renseignements ou tout simplement pour devenir adhérent ce jour-là. Voilà, donc je vous remercie de nous aider du mieux que vous pouvez comme ça. Parlez-en autour de vous. Pour nous, ça nous motive, ça nous aide à avancer dans ce qu'on fait. Et donc, il faut savoir que cette radio, elle n'est pas qu'à nous, elle est à vous aussi. Cette radio appartient à tout le monde. Donc voilà, devenez adhérent, c'est encore un message que je vous lance. N'hésitez pas, surtout demain, à le faire. Et sur ce, je vous dis, moi, je vais vous donner rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h, avec l'émission Découverte. Mais juste après moi, vous retrouverez Teresa avec son émission, que voilà, LDT. Donc voilà, je crois qu'elle est là de 19h jusqu'à 20h30. Donc encore une fois, merci pour tous ceux qui nous écoutent, qui m'ont écouté. Je sais que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis derrière le micro, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Donc encore une fois, merci. Je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine. Et à demain pour ceux qui veulent venir nous rejoindre à la salle de Montition à partir de 21h30. 21h30, oui, c'est ça. Merci, au revoir, au week-end prochain. Je voulais aussi remercier, aussi, on n'en parle pas assez, c'est tous les bénévoles que tout au long de l'année aident la radio et dont demain soir, je sais qu'il va y avoir du monde qui sera là pour nous aider. Les cuisinières, tous ceux qui sont en cuisine, qui y sont depuis le matin aussi, parce que vous savez, organiser un bal, une fête comme ça, c'est aussi du travail, c'est pas simplement le soir, ça commence le matin de bonne heure. Donc je voudrais remercier tous ces gens-là qui, au long de toute l'année, sont là avec nous pour nous aider. Là, encore une fois, un grand merci pour eux. Mas tinha uma filha linda, era dessa que eu gostava. À casa da Biubinha, preparei-me e então fui. À casa da Biubinha, bati à porta da sala e falaram-me da cozinha. Ninguém pode imaginar a alegria que eu tinha. Brincadeira, espatei três beijos na velha, porque essa era a primeira. Quero-lhe o meu merecimento, como se chama a sua filha. Quero-lhe o meu merecimento, não quero que ela aqui diga que eu venho com o descaramento. Olha, chama-se Joaquina, é única e é morgada. Você não lhe deia beijos, que ela é muito envergonhada. Você vai cear conosco, mas eu quero um favorzinho. Vai com a Joaquina à adega tirar uma caneca de vinho. Como sabe, não é longe, é perto e bom caminho. Música.